que chega em casa. É a CL na voz. DJ Pernambuco. Black CDs. Não quero problema, hoje eu tô perdido. Chamei uma nova pra fechar comigo. Aquela que senta e gosta do proibido. Que faz diferente na hora H. Me pede tapa, vai tomar. É só rajada. O som do Pernambuco, ela pede a noção e tá com o abedu. Que chega em casa e dá choque no seu sistema. Hoje eu te levo pra cá, só não me arrumar problema. Tu pediu pra eu te botar e eu boto pro pretão. Então vai já se preparar na roba, toma tá. Se prepara na roba, toma tá. Pediu pra eu te botar. Se prepara na roba, toma tá. Se prepara na roba, toma tá. Problema, hoje eu tô perdido. Chamei uma nova pra fechar comigo. Aquela que senta e gosta do proibido. Que faz diferente na hora H. Me pede tapa, vai tomar. É só rajada. O som do Pernambuco, ela pede a noção e tá com o abedu. Que chega em casa e dá choque no seu sistema. Hoje eu te levo pra cá, só não me arrumar problema. Tu pediu pra eu te botar e eu boto com pressão. Então vai já se preparar na roba, toma tá bom. Se prepara na roba, toma tá bom. Tu pediu pra eu te botar. Black CDs. Se prepara na roba, toma tá bom. Se prepara na roba, toma tá bom. Menina. E dança do jeito que me estiga. Que desce devagar em cala amiga. Sensualizando pra me provocar. Devagarinho agora fica. Fica devagar em vana. Fica vai descendo, vai novinha. Fica aquecendo, vai novinha. Fica. Eita professora. Eita professora, desce devagar na ponta da metralhadora. Eita professora, nossa professora, mostra como faz a ponta da metralhadora. Desce devagar na ponta da metralhadora. Ela chega aqui no baile, fica de quatro com o bonde atravessa. Ela chega aqui no baile, fica de quatro com o bonde atravessa. A novinha aqui do baile gosta de fuder a Vera. Deixa ela vir se atracar, vai. Se atraca no pau, tereca. Tereca no pau, tereca. Se atraca no pau, tereca. Tereca no pau, tereca. Tá louca de bala, tá louca de lança. Ela quer esprega, esprega. Se atraca no pau, tereca. Tereca no pau, tereca. Se atraca no pau, tereca. Black CDs. Que me estiga.

Hoje tem festa na laje e a favela tá gerando. As meninas muito loucas com a raba balançando. É cargada e Budweiser, as meninas vendo o bicho. Hoje o nosso bonde mete e ninguém sai no prejuízo. Hoje o nosso bonde mete e ninguém sai no prejuízo. Tô pra vaporar com ela, em cima da minha laje, do lado eu taco nela. Nós dois loucão no doce, tu faz um movimento. Que eu boto embaixo, boto em cima, boto o teto. Comprei lança pra vaporar com ela, em cima da minha laje, do lado eu taco nela. Nós dois loucão no doce, tu faz um movimento. Que eu boto embaixo, boto em cima, boto o teto. Que eu boto embaixo, boto em, boto em, boto em, boto em, boto embaixo, boto em, soque, soque, soque, soque, soque, soque, soque. Black CDs. Black CDs. Black CDs. Black CDs. É o Cirulipa e as irmãzonas. O Futebolita. Faz biquinho pras recalcadas. Olha o sorriso que ela tem. Camisa e short de marca. Se liga no pisante da neném. Bufo querida, trava na beleza. Empina o bumbum, faz carinha de princesa. Bufo querida, trava na beleza. Destrava, faz posição de maloqueira. Black CDs, Black CDs. Eu quero beleza, eu quero beleza. Cara de garota, close de garota. Garota batendo selfie, muito enjoada. Trava na beleza, destrava. Ufo, querida. E faz biquinho pras recalcadas. Olha o sorriso que ela tem. Camisa e short de marca. Se liga no pisante da neném. Ufo, querida, trava na beleza. Empina o bumbum, faz carinha de princesa. Ufo, querida, trava na beleza. Destrava, faz posinho de maloqueira. Ufo, querida, trava na beleza. Empina o bumbum, faz carinha de princesa. Ufo, querida, trava na beleza. Destrava, faz posinho de maloqueira. Bonita é você, eu sou maravilhosa. Ufo. Black CDs. Black CDs. E aí, David Scott, lançando mais uma pra elas. Você quer sentar por cima? É só vir chamar que eu vou. Então trava a rabeta, vai sentando o popô. Hilari, lari, o popô. Hilari, lari, o popô. Não me controlei, eu engatei o pau na chota. No seu sistema, hoje eu te levo pra casa. Se eu não me arrumar pro tu pediu pra eu te botar. E eu boto com pressão. Então vai já se prepara na raba, toma tapão. Se prepara na raba, toma tapão. Se prepara, para, na raba, toma tapão.